E só Quem de mim quer e foge?

fácil deixar-me perder sem sinais no teu céu, pois eu já não encontro o caminho. Saudades e na volta fica. aqui quando acordar. Já te esqueci. O filme acabou, o drama acabou, acabou. Se a dor principal, mas representaste e mentiste tão mal. Quem perdeste foste tu, só tu e tu. Afinal, ouço o papel principal. Quando eu te vejo, sinto saudade dos teus dias quentes. Chego a terça-feira sem a conseguir ver. Quarta, há tanto para dizer. Acordo, ainda posso ver o dia nascer. Quinta, paro para pensar como seria se vivesse noutro lugar. Menina bonita.